que vai usar. Nosso amor com um batom vermelho, joga na moça o seu celular. Trabalha a noite, beija a filha em casa, passando a porta não olha pra trás. Entra nos carros, pensou em nada, tô se importando com tudo que faz. Ela vai trabalhar, fazer dinheiro pra mim. Sempre à procura de novos clientes. De menina sai a mostra a sua perna, só uma mostra do seu corpo quente. Eu vou protegendo as coordenadas.